Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aproveitar a oportunidade desta mensagem do Martin Pagnan, que me foi repassada pelo Felipe Martins, embora a mensagem seja de 2007, no qual ele diz que eu sou um dos poucos estudiosos no mundo que estão levando avante o que o Erich Voegelin entendia por ciência política. Então, aproveitando esta ocasião, que aliás muito, muito me alegra, que alguém tenha compreendido tão bem o sentido do que eu estou tentando fazer, eu gostaria de expor então algumas ideias sobre o que eu entendo por ciência política e que, creio eu, embora não coincida inteiramente com o projeto do Erich Voegelin, é bastante harmônico com a concepção dele. Eu, de fato, não procurei fazer nada que fosse parecido com o que ele estava fazendo, mas procurei, na medida do possível, pesquisar certos pontos específicos que, de algum modo, reforçassem esse trabalho dele, como quem colocasse assim, mais um tijolinho embaixo para tornar a construção mais sólida. Eu nunca tive a ambição de fazer uma construção larga como ele fez, mas sempre procurei trabalhar numa linha que fosse coerente com o que ele estava tentando, que me parece o esforço mais sério de uma ciência política no século XX. Com a ciência política acontece uma coisa muito peculiar que, creio eu, poucos estudiosos chegaram a notar. Você vê que nas ciências naturais, todas elas começaram pela coleta de fatos. Já no tempo de Aristóteles descreveu meticulosamente pelo menos 200 espécies de animais. E, ao mesmo tempo, tentou fazer um esforço semelhante na área da política, colecionando e classificando as constituições de dezenas de países em torno. Mas as ciências naturais, elas progrediram durante milênios, dois milênios, na verdade, na base da coleta e classificação. Você não vê nenhum grande esforço de classificação antes do tempo do Buffon e do Baron Cuvier, são os primeiros que tentaram uma classificação geral das espécies animais. Então, são 2000 anos de coleta de fatos antes de tentar sequer uma classificação geral. E, em seguida, vieram as teorias gerais mais ambiciosas, como o evolucionismo de Charles Darwin e outros. Nas ciências humanas aconteceu o contrário. O esforço inicial de Aristóteles foi totalmente abandonado, quer dizer, a coleta de fatos políticos. E as grandes filosofias sociais e teorias políticas do Ocidente já estavam todas prontas antes que começasse qualquer coleta significativa de fatos. Na verdade, essa coleta você só observa a partir do século XIX, com a constituição da ciência histórica, com Leopold von Ranke. E mais tarde, vamos dizer, com esforços antropológicos e etnográficos, etc., etc., com isso, vamos dizer, a massa de fatos foi se avolumando muito, muito desde então. Porém, você vê, o liberalismo do John Locke, a teoria do Hobbes, o positivismo, as ideias dos iluministas e o marxismo já estavam todos prontos antes dos fatos. Então, não é de espantar que todas essas teorias tenham adquirido mais o valor de slogans e de símbolos unificadores de movimentos e estimulantes para várias militâncias. Umas melhores, outras piores, mas, no fim das contas, essas teorias todas serviram mais para isso do que para fins de uma explicação científica. Então, e eu me lembro também de que Erich Voegelin, quando foi para a Alemanha e deu um curso sobre o nome de ciência política, o pessoal achou muito estranho, porque ele não tocava nos temas tradicionais da filosofia política, não falava de legitimidade, nem de constituição, nem de todas essas coisas que são o arroz com feijão do que se chama teoria política. E ele sempre dizia: vocês não estudem filosofia, vocês estudem a realidade. Então, esta frase tem um impacto muito, muito grande para mim. Eu acho que é bastante fácil você lidar com ideias gerais, com concepções abstratas, e, sobretudo, deduzir delas aquilo que você acha que deve ser feito. Por exemplo, você parte de valores universais e vai deduzindo até situações particulares. Mas o fato é o seguinte, você está compreendendo as situações particulares, então me pareceu que o grande problema da ciência política não era, vamos dizer, o esforço de generalização, mas sim o esforço de compreender as situações particulares, uma por uma, de modo que, algum dia, quando se procedesse a uma generalização, se tivesse, vamos dizer, uma base factual suficiente. Então, eu comecei a dar muito mais importância à análise de situações particulares. Acontece que essa análise, por sua vez, ela tem que se basear, vamos dizer, numa grade de conceitos descritivos. E você parte, então, de um conjunto de conceitos descritivos que são apriorísticos, que são definidos apenas em termos de possibilidade e impossibilidade, e depois, à medida que você vai testando descrever as situações com base nesses conceitos, você vai corrigindo os próprios conceitos, corrigindo, aperfeiçoando, modificando, etc, etc. E é exatamente o que eu tenho tentado fazer. Então, por exemplo, um conceito muitíssimo usado é o conceito de ideologia. Mas existem 50 definições diferentes de ideologia e, sobretudo, eu não vejo por que confundir o que seria a batalha ideológica com a batalha política propriamente dita. Tá certo? Então, o primeiro serviço seria definir mais ou menos abstratamente e de maneira aprioristicamente o que seria o campo do que nós entendemos como política. Né? Tá certo? Então, você vê aqui, não existe nenhuma manifestação política que não esteja ligada, de algum modo, à conquista e exercício de um poder. Então, a descrição do fenômeno do poder foi uma das minhas primeiras preocupações. E, sobretudo, eu entendi que nunca se pode, ao descrever esses fenômenos, nunca se pode partir do estado atual deles, ou seja, daquilo que é designado por esse nome nas discussões correntes, na mídia e até no mundo acadêmico. Mas você tem que partir para, vamos dizer, as bases fundamentais àquilo que, na situação do ser humano na Terra, permite que aquele fenômeno exista. Tá certo? Então, normalmente, quando se fala de poder, o pessoal já se refere ao Estado, de alguma maneira, e usa a palavra poder para designar, vamos dizer, o acesso dos indivíduos aos cargos nesse Estado. Basta um pouco de observação para você perceber que nem sempre as pessoas que dispõem de verdadeiro poder sobre o que as pessoas que determinam melhor o curso das coisas são aquelas que ocupam os cargos nominalmente importantes. Então, por isso, significa que a estrutura do Estado é uma coisa e poder é outra. Então, tinha que partir para uma análise do poder que fosse baseada, quer dizer, na condição mais geral e mais universal do ser humano sobre a Terra. Independentemente de qual é a sociedade onde ele está, qual o estado presente da política, qual é a constituição vigente, etc, etc. Então, na sua maneira mais elementar, é claro que o poder é uma possibilidade concreta de ação. Possibilidade abstrata, todo mundo tem, mas a possibilidade concreta é a possibilidade que o indivíduo dispõe numa situação determinada. E mais ainda, só podemos falar de um poder político quando este poder de ação se exerce sobre outras pessoas. Então, evidentemente, o poder está ligado àquele fenômeno da obediência. Né? Se ninguém obedece o sujeito, ele não tem poder nenhum, embora possa ter individualmente muito poder, por exemplo, uma força física extraordinária, ou possa ser um gênio, etc, etc. Então, todo este poder pessoal que ele tenha não significa nada politicamente, se não houver, vamos dizer, a concomitância da obediência. E logo eu entendi que havia três motivos para a obediência, que seria, em primeiro lugar, o medo de um dano que o sujeito pode infringir a você, em segundo lugar, a expectativa de um benefício que você espera que ele dê, e em terceiro lugar, vamos dizer, a persuasão, isto é, a influência psicológica que ele exerce sobre você. Só existem esses três motivos para a obediência. Então, isso quer dizer que em qualquer situação determinada, o ideal seria você pegar personagem por personagem, tá certo? E ver como é que ele obteve a obediência dos seus seguidores ou súditos ou dos cidadãos em geral, como quer que seja. Esse processo, ele pode ser descrito, embora ele dê muito trabalho para você saber como é que uma liderança começou a ser criada e como é que ela se propagou. Tá certo? É claro que você pode falar, por exemplo, de uma influência pessoal num círculo de convivência imediato. Por exemplo, imagina o Lula no começo da sua vida sindical, é claro que havia outros líderes sindicais, outros militantes em volta, e de algum modo ele conseguiu a obediência ou a lealdade deles. Isso aí, até um certo ponto, poderíamos resolver isso na esfera puramente biográfica, quer dizer, dos contatos pessoais. Mas depois de um certo ponto, a ação começa a ser indireta. Tá certo? Então, o indivíduo começa a ser obedecido por pessoas que jamais o viram, que jamais tiveram contato pessoal com ele e que só o conhecem através de uma imagem pública criada por terceiros. Então, nós temos que dividir esse estudo em dois pedaços. Primeiro, o da influência pessoal e, segundo, o da propagação da imagem. Uma vez que tivéssemos compreendido mais ou menos este processo, teríamos que tentar entender onde o curso da ação que o indivíduo pretendeu empreender. O que ele estava buscando fazer e quais instrumentos que usou, quais os meios de ação disponíveis. Esse problema, falando dos meios de ação, é uma coisa que é frequentemente negligenciada pelos estudiosos da política. Por exemplo, eu vejo historiadores que fizeram investigações sobre a criação da imagem do rei, por exemplo, na era clássica, a imagem de Luís XIV, etc, etc. Esquecendo que na época de Luís XIV você não tinha televisão, você não tinha rádio, você não tinha agência de propaganda, não tinha nada, e que a própria ideia de construção de uma imagem é um pouco exagerada. É certo? É claro que havia uma imagem, mas essa imagem certamente não foi planejada. Não houve um círculo de técnicos dizendo qual a imagem do rei que nós queremos transmitir e como vamos impor essa imagem a todo mundo. Não, o processo foi muito mais natural e muito menos controlado do que poderia ser hoje. Já com o advento do rádio, você vê que o rádio foi o grande instrumento usado por Stalin, Hitler, Mussolini, etc, etc. Favorecendo, então, já um contato quase direto do líder com a sua militância. Mas quando nós vamos investigar não só a formação da liderança, mas o curso e os objetivos da ação, aí a coisa se complica formidavelmente. Porque, em primeiro lugar, raros personagens têm o curso da ação deles é coerente do começo até o fim. Eles mudam ao longo do tempo. Em segundo lugar, nós nunca podemos ter certeza de que o indivíduo tinha uma consciência clara do que ele queria fazer, porque ali se mesclam várias motivações diferentes. O problema da motivação é outra coisa que tem que ser investigada muito meticulosamente. Então, existem, por exemplo, motivações que nós dizemos ideológicas. Existe um discurso ideológico já em circulação, o indivíduo recebe o impacto desse discurso ideológico, e ele o assume até certo ponto e decide personificá-lo. Mas em que medida esse discurso ideológico coincide com o curso real da ação que ele vai empreender? Aí a coisa é enormemente complicada, porque você vê, se você assume uma ideologia, por exemplo, assume a ideologia socialista, ela parte, vamos dizer, da concepção de um Estado ideal a ser alcançado dentro de alguns anos ou séculos, e elabora uma estratégia para você chegar lá. E o curso da execução dessa estratégia é tão recheado de desvios e atenuações e adaptações, etc, etc, que muitas vezes o curso da ação vai parecer contrário ao do objetivo ideológico proposto. Também temos de levar em conta que entre onde as teorias que adquiriram importância no mundo moderno, o marxismo sempre soube levar em conta essas contradições e jogar com as contradições. Então, em certos casos, a conexão entre discurso ideológico estratégia e tática é um negócio enormemente complicado que tem que ser descrito, vamos dizer, caso por caso. E quando você entra nesse tipo de estudo, onde você quer, vamos dizer, para usar a expressão do Leopold von Ranke, compreender as coisas como elas realmente aconteceram, então aí todo o conjunto de conceitos criado pela ciência política ao longo do tempo vai lhe servir de muito pouco, porque desde o início houve uma tendência muito grande a discutir o que seria a política ideal, tá certo? E a fornecer soluções, às vezes soluções universais para problemas locais. Você vê, por exemplo, toda a teoria de Hobbes é feita na base do terror que ele sentiu diante das guerras de religião no seu tempo. Então, lhe pareceu que era necessário criar um Estado tirânico que controlasse esses vários grupos religiosos. Então, nós podemos dizer que isso foi uma solução que ele encontrou para uma situação determinada. Porém, este modelo, ele em seguida é transposto para outras situações. Então, você fala de uma política hobbesiana fora do contexto de guerra de religião. Hoje em dia não faz mais sentido você falar nem de guerra de religião, nem no caso islâmico cabe muito isso, mas é evidente que nós não temos uma guerra de religião hoje. Há bastante tempo não temos. Mas o modelo hobbesiano continua nas mentes, influenciando e encantando umas pessoas, horrorizando outras, etc, etc. Então, nós temos aqui que criar, vamos dizer, conceitos novos. Desses conceitos, alguns podem ser tirados da psicologia e da psicopatologia, na medida em que nós estamos tentando explicar a atuação de personagens individuais concretos. É claro que, por mais que nós falemos de tendências gerais, de correntes históricas, etc., etc., a ação, efetivamente, é sempre empreendida pela decisão de um ou dois ou três, um pequeno grupo de agentes concretos. E nós temos que entender exatamente o que eles estavam tentando fazer, quais os meios de ação de que dispunham e como tentaram realizar ou aquilo que declaravam ou algum outro objetivo que permaneceu, por assim dizer, escondido no íntimo da sua consciência. Em muitos casos, se torna quase impossível você discernir os motivos ideológicos alegados e os motivos psicológicos reais. Você vê, por exemplo, se você estudar a biografia de Stalin, você vê que uma série de ações que ele empreendeu foram baseadas exclusivamente no medo que ele sentiu de determinadas pessoas e não no fato de que existisse, vamos dizer, uma oposição ideológica real. Então, esse elemento psicológico, ele tem que ser levado em conta, porque ele se entremescla com a corrente ideológica de uma maneira enormemente confusa. Em todo caso, eu sempre achei que é importante você levar em conta o que os próprios personagens proclamaram como sendo o seu objetivo, mas não aquilo que proclamam necessariamente em público. Quer dizer, o discurso público, ele tem uma finalidade ideológica, no sentido, vamos dizer, de encobrir com um manto de ideias, vamos dizer, uma ação concreta, vamos dizer, uma luta concreta pelo poder. Então, muitas vezes, o discurso ideológico é puramente pretextual, quer dizer, ou em nome de que eu vou fazer isso ou aquilo, o que não quer dizer que esta coisa, em nome da qual você está agindo, seja efetivamente o seu objetivo. O que também não quer dizer que o indivíduo esteja mentindo de propósito. Quer dizer, você vê que a análise desse negócio pode, vamos dizer, o nível de distinção que essas coisas exigem caso por caso, chega a ser alucinante. Mas sem isto, nós jamais teremos uma ciência política. Né? Mais ainda, é característico da ciência política o fato de que ela não pode chegar, dificilmente poderá chegar, a generalizações quanto ao futuro. Nós podemos entender o passado e parcialmente o presente, porque o futuro depende do desenvolvimento dos meios de ação, sobretudo meios tecnológicos de ação, cujo progresso é absolutamente imprevisível e que hoje em dia é tão acelerado que do dia para a noite as coisas podem se modificar. Por exemplo, ainda há 10 anos atrás seria utópico você imaginar um governo que fiscalizasse todas as ligações telefônicas e soubesse o que todo mundo está falando, e hoje isso já é perfeitamente possível. Né? Quer dizer que coisas que pareciam utópicas um tempo atrás, de repente se tornam perfeitamente reais. A hipótese de um governo mundial, se você falasse de um governo mundial no tempo de Napoleão, ele mesmo ia dizer que você estava maluco. Né? Eu me lembro, por exemplo, de ter escrito para a editora Abril um estudo sobre quais eram os planos estratégicos de Hitler. E você vê que a ideia de que Hitler pretendia dominar o mundo é apenas uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Ele tinha um plano muito determinado, no qual haveria uma espécie de partilha de poder no mundo, onde a Alemanha dominaria desde a Europa Ocidental até a Rússia e uma parte da China, mas deixaria uma parte do Oriente sob o encargo dos japoneses. Não, em princípio, não tocaria no Império Britânico nem na América. Essa era mais ou menos a ideia. Claro que podemos, a maior parte das pessoas imagina, mas o plano de Hitler baseado na cena do Charlie Chaplin brincando com o mundo como se fosse uma bola. É uma figura, é um símbolo. É uma hipérbole, para dizer que era uma ambição tão grande que parecia dominar o mundo. Tá certo? Também nós usamos frequentemente a imagem de que essas pessoas, esses grandes governantes, eles querem ser deuses, querem imitar Deus ou tomar o lugar de Deus, o que me parece também uma hipérbole inaceitável, porque é monstruosamente exagerada, tá certo? O mais certo seria dizer que eles gostariam de competir com o diabo, tá certo? O diabo como príncipe deste mundo, mas não príncipe do universo, não rei do universo, quer dizer, o ser que governa, que tem poder quase ilimitado sob uma fração do universo. Eu acho que mesmo o indivíduo mais ambicioso que já possa existir no planeta nunca pretendeu nada além disto. Essas imagens, essas figuras de linguagem que o pessoal usa na descrição das situações, acaba atrapalhando tudo de tal maneira que você não entende coisa nenhuma. Né? Então, eu acho, por exemplo, espantoso que até hoje pouquíssimos estudiosos tenham se dado conta daquele fenômeno que eu assinalei no debate com o professor Dugin, de que existem três esquemas globalistas em concorrência, e três e só três, não há mais de três. Você vê aqui, um pouco antes, o Malachi Martin, no livro The Keys of This Blood, as chaves deste sangue, havia considerado a Igreja Católica como um desses blocos. Então ele via que havia um... Ele via então três blocos, não levava em conta o Islã, e via a Igreja Católica como uma cunha entre esses sistemas, que na época seria o sistema comunista e o sistema ocidental. Esse diagnóstico perdeu validade muito rapidamente, na medida em que o Islã entrou no cenário de uma maneira avassaladora e o projeto comunista se modificou de tal maneira, não posso dizer que ele foi totalmente extinto, mas ele se modificou de tal maneira que hoje você não pode falar mais de nenhuma unidade ideológica no bloco russo-chinês e nem no antigo movimento comunista, mas você ainda pode falar de uma unidade estratégica. Então, todas essas coisas têm que ser também analisadas à luz da distinção entre os três tipos de poder, os três tipos de influência, porque eles não são tipos puros, né? É evidente, por exemplo, que um governante que tem o poder de atemorizar a população mediante a ameaça de castigos corporais ou da morte, é evidente que ele também usa, vamos dizer, o estímulo e a sedução, pelo menos para ganhar uma parte do seu apoio, quer dizer, os seus colaboradores mais imediatos não podem ser controlados só na base do medo, eles têm que ter um sistema de recompensas também. E, ao mesmo tempo, ele também vai ter que usar o poder de influência intelectual ou psicológico para criar, vamos dizer, o discurso ideológico em torno. Então, esses três elementos estão sempre mesclados e é muito importante distinguir como está sendo usado cada um. Você veja, por exemplo, que no caso brasileiro, nós vimos, vamos dizer, a farta distribuição de vantagens. Por exemplo, o caso do Mensalão. Quer dizer, nós oferecendo certas vantagens, lícitas ou ilícitas, para que determinadas pessoas colaborem conosco. Ao mesmo tempo, existe onde é o discurso ideológico dos direitos humanos, da igualdade, dos movimentos sociais, etc., etc. E existe também, vamos dizer, a vaga ameaça, não da morte física, eles não partiram para isso ainda, né? Se bem que de vez em quando mataram uma pessoa ou outra, mas não usam esta ameaça de maneira explícita, mas existe a ameaça do dano social, quer dizer, de você marginalizar o indivíduo, de você tirar o emprego dele, isolar do seu círculo de amigos, etc., etc. Então, em cada momento da situação, o uso dessas três formas de poder se mescla com uma dosagem específica e com uma fórmula específica. E isso é muito importante distinguir isso aí. Também, quando nós falamos do discurso ideológico, nunca o discurso ideológico pode ser aceito nos termos em que ele se coloca, porque ele pode dar certos nomes às coisas que não correspondem à realidade deles. Por exemplo, no caso brasileiro, faz tempo que eu estou interessado neste ponto, que é o privilégio concedido ao lumpenproletariado, desde os anos 60. Você não vai ver nenhum discurso oficial dizendo isso. Eles vão falar do povo trabalhador, dos sem terra, dos coitadinhos, etc. Mas, quando você articula o discurso ideológico com as medidas reais, você vê que quando um porta-voz do petismo está falando do povo, na verdade ele está se referindo a marginais, bandidos, delinquentes, prostitutas, drogados, etc., etc. Esta, é a menina dos olhos desse partido. Né? E é curioso que esta era a proposta de Herbert Marcuse nos anos 60. E hoje em dia praticamente ninguém mais lê Herbert Marcuse, né? E provavelmente a liderança inteira do PT jamais leu uma linha dele, mas esta ideia que entrou nos anos 60, ela criou raízes. E se nós perguntamos por que isso criou raízes tão fundas no Brasil, quando em mais parte alguma isso aconteceu, não é isso? Então você vai ter que estudar, vamos dizer, a situação dessa militância esquerdista antes dos anos 60, e você vai verificar que o grande drama da intelectualidade esquerdista até os anos 60 era o seu isolamento em relação à população. Quer dizer, o pessoal estava falando em nome de um povo que os desprezava e os ignorava, na maior parte dos casos. Né? Quando você vê, por exemplo, no caso das guerrilhas, aqueles caiçaras denunciando os guerrilheiros para o exército, né? Então você imagina como isso devia doer no coração desses militantes, que acreditavam ser os defensores, ou pelo menos imaginavam ser os defensores da população pobre, ver essa própria população pobre os entregando à repressão. Então este isolamento foi durante muito tempo, vamos dizer, um ponto dolorido na militância esquerdista brasileira. Quando apareceu o Lula foi, na verdade, a primeira liderança proletária que apareceu na história da esquerda nacional. Até então, a esquerda era constituída praticamente de estudantes e intelectuais. De repente, abriu uma brecha para o proletariado. Então, de certo modo, o conteúdo do discurso proletário adquiriu alguma materialidade graças à figura do Lula. E, sem a menor sombra de dúvida, este foi o motivo de terem aplaudido tanto o Lula e dar tanto apoio para ele, porque ele simbolizava finalmente, né, o proletariado que saiu do armário e começou a participar das lutas. Porém, antes desse contato proletário, você já tinha toda a mitologia do lumpenproletariado. Se você lê livros, por exemplo, como Capitães de Areia, do Jorge Amado, que é um livro dos anos 40, você verá que o Jorge Amado se antecipou muito ao Herbert Marcuse. Quer dizer, a ideia do potencial revolucionário de bandidinhos de rua, de pequenos delinquentes, estava ali clara de algum modo. Se você assistir aos filmes do chamado cinema novo, você vai ver que o proletariado está ausente dali, mas o lumpen proletariado está presente sempre. Então, de algum modo, por inexistência de um proletariado militante até os anos 60, na verdade 70, né, o lumpen proletariado entra como um símbolo condensador do espírito revolucionário na mente da esquerda brasileira, já antes do advento do Herbert Marcuse. Então, as teorias do Marcuse vieram apenas legitimar uma coisa que no Brasil já estava sendo praticada antes. E é uma coisa que diferencia muito a militância brasileira de todos os outros países. Eu não conheço nenhum outro caso. E quando você vê hoje, à medida que cresce o poder dessa militância, a influência da mentalidade lumpen proletária cresce também, né, ao ponto de você ver fenômenos como esse, como é, xereca satânica, né, que mostram, já vamos dizer, a loucura total, quer dizer, a revolta contra tudo, tá certo? E isso, essas coisas como essa começam a acontecer umas atrás das outras. Você vê essas manifestações, vamos dizer, de rebelião sexual aberta, assim, umas atrás das outras, com uma repercussão muito maior do que teria em qualquer outro país. Aqui, por exemplo, quando acontecem essas coisas, são fenômenos locais. Mas no Brasil não, isso aí ocupa manchetes, vai pro Jornal Nacional, todo mundo fica sabendo, né? E se torna uma força política efetiva, né? Então, nós vemos que à medida, por exemplo, que as reivindicações abortistas, gaysistas, feministas, etc., se tornaram o centro, tá certo? Da atividade ideológica da esquerda nacional. Então, bom, é claro que a história da esquerda nacional não pode ser escrita nos termos que foi escrita a história da esquerda francesa ou italiana ou coisa assim. Realmente não é possível. Então, temos que usar outros instrumentos descritivos. Instrumentos descritivos que a própria esquerda desconhece, porque ela está vivendo essa apologia do lumpen proletariado, mas ela não se descreve assim, ela não sabe que ela é assim. Então você tem um caso, vamos dizer, de dupla consciência. O sujeito está fazendo uma coisa e está usando um discurso completamente diferente. Talvez porque se ele usasse um discurso realista para descrever o que ele efetivamente está fazendo, ele iria desistir de fazer. Então, o curioso é que você vê que ainda estão vivos muitos militantes comunistas da década de 60, 70, que foram formados na mentalidade stalinista, quer dizer, velho comunista, patriarcal, moralista, né? E que essas pessoas ainda estão, coexistem ao mesmo tempo com militantes gaysistas, poraloquistas, etc, etc. Então formam um amálgama extremamente confuso, tá certo? Então, você vê aqui, para mim, no meu entender, quer dizer, você conseguir descrever o que está acontecendo ali, você discernir as várias linhas de forças, várias ações, vários problemas, é uma coisa muito mais interessante e muito mais importante do que você ficar teorizando sobre regimes, constituições, etc, etc, né? Então, é claro que, por exemplo, o pessoal que vem da área do direito, né, dá muita importância à estrutura legal das coisas, como se ela fosse a estrutura real, mas também isso aí você tem uma área de tensão entre o que está na letra da lei e o que está se fazendo realmente. Quer dizer, hoje, por exemplo, você observa nos Estados Unidos que a partir do momento em que aceitaram Barack Obama como presidente, que é um sujeito que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe nem quem é o pai dele, né, tem uma história de vida toda repleta de mistérios e coisas suspeitas, uma longa história de associações com terroristas e gangsters, e que não apresentou um único documento verdadeiro, embora apresentasse 3 falsos. Então você vê que, de repente, parece que o povo americano aceitou a ideia de que ele tem que aceitar ser governado sem saber por quem. E que se fizer pergunta, então ele é um maldito, um racista, etc, etc. Então criou uma inibição psicológica tremenda. A partir da hora que se aceitou isso, também foi preciso aceitar toda a série de crimes e ilegalidades que o Obama começou a fazer sem que ninguém reclamasse muito, pelo menos. Claro que sempre existe aquela parte que reclama, né? Conservadores, Tea Party, etc, etc. Mas, você vê, a população em geral e a grande mídia, que em princípio forma a sua mentalidade, né? Aceita as coisas, vamos dizer, com um pouco de desgosto, mas não com uma revolta equivalente, vamos dizer, ou proporcional à gravidade das coisas, como por exemplo esse episódio de Benghazi, em que o governo recusa proteção a um embaixador e depois ainda inventa uma historinha ridícula para acobertar o seu crime, né? Uma série, quer dizer, a lista dos crimes do Obama é um negócio impressionante, não dá para comparar com nenhum outro, e você vê que no fim aparece gente como Donald Trump dizendo assim em público: esse sujeito é um palhaço, é o maior mentiroso que eu conheci na minha vida. Então você não tem mais respeito pelo presidente, mas você continua obedecendo. Obedecendo o quê? Qual é a lei, então? Vamos dizer, se o que ele está fazendo é totalmente contra a letra da lei, tá certo? Então, a quem a população está obedecendo? A resposta é a seguinte: está obedecendo à mídia e grupos de pressão. Então, você tem um novo sistema legal, não escrito, que é o que realmente está em vigor. Tá certo? E a lei escrita já simplesmente já não vale mais. Então, para descrever a situação dos Estados Unidos, você teria que interpretar, vamos dizer, esse discurso da mídia, o discurso de blindagem do Obama. Teria que ver qual é a estrutura lógica das exigências que ele impõe e dizer: bom, a lei que está sendo seguida é realmente esta, embora na Constituição e nas leis esteja escrito outra coisa. Tá certo? Então, uma situação desta, para quem foi formado na teoria política tradicional ou no sistema jurídico tradicional, é um desafio tremendo. Não foram treinados para descrever a realidade, no máximo, quando dizem que a realidade se afasta tanto, vamos dizer, da norma escrita ou da norma tradicional, eles ficam chocados e revoltados. Eu digo: bom, gente, o que é adianta você ficar chocado, revoltado e não entender nada? Né? Se eu levo uma porrada, é bom eu saber de onde a porrada veio, não adianta eu ficar revoltado, falar: ah, o sujeito me bateu, quem bateu? Eu não sei. Né? Quer dizer, aí você não pode fazer nada, você está apenas expressando a sua impotência. É bom você saber de onde veio a porrada e por que o sujeito bateu e o que você pode fazer a respeito. Então, nessa situação, o melhor seria você justamente manter a cabeça fria e tentar descrever com a maior precisão possível, né, o que está acontecendo. Só que a sua tentativa de descrever, ela também entra, vamos dizer, no jogo político, e ela é interpretada pelos personagens e ação, como se isto fosse uma ação política por si mesma. Então, toda a interpretação de um estado de coisas faz parte também do estado de coisas. Então, eu vejo que, por exemplo, essa série de artigos em que eu fui descrevendo as coisas que se passavam no Brasil, e descrevendo, cá entre nós, com uma precisão tão grande que me permitia prever sempre o próximo passo com acerto de quase 100%, coisa que ninguém fazia no Brasil, isso é então interpretado como, vamos dizer, se fosse a formação de uma liderança conservadora ou liberal ou tucana, né? E evidentemente esta interpretação que alguns indivíduos fazem tem que entrar também, vamos dizer, na descrição do jogo de forças que existe. É claro que o estudioso, ele tem que saber muito bem qual é a sua posição no cenário, tá certo? Para não tentar descrever a coisa como se ele fosse um observador da estrela Sirius, né? Mas ele tem que estar consciente, vamos dizer, de como os outros estão interpretando o que ele diz e como eles vão reagir a isso, né? Então, este conjunto de fatores, na verdade, assim, é a descrição da vida humana, e isso nunca é simples. Você veja que, às vezes, para você descrever um simples sentimento, por exemplo, o sentimento do ciúme, você vê que, quando Shakespeare escreveu Otelo, você vê o número imenso de sutilezas, de pequenos sinais que ele tem que captar, aprender, para entender como é que o ciúme vai funcionando, como é que ele é acionado, né? E como é intensificado. Então, para você descrever um simples sentimento dominante, você já tem essa dificuldade toda. Agora, para descrever um quadro enorme desse, mesmo que você chegue a uma compreensão, vamos dizer, suficientemente ampla da coisa, é difícil você articular isso numa descrição única. Então, o que, que eu faço? Eu vou dando uma dica aqui, outra ali, outra ali, outra ali, esperando que o leitor seja suficientemente inteligente para captar mais ou menos a unidade do quadro que eu estou tentando descrever e consiga relacioná-lo com os conceitos descritivos que eu coloquei naquela apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas e em outros artigos que de vez em quando eu fui explicando, vamos dizer, os conceitos que estava usando. É claro que este trabalho, eu acho que ele mal começou. Por quê? Porque nós não temos a base factual suficiente. Por exemplo, a história das relações da esquerda nacional com o lumpen proletariado. Eu sei que isso existiu, eu observo isso há tempos, há mais de 20 anos eu publiquei aquele artigo Bandidos e Letrados, mas aquilo não é uma história, eu estou apenas dando uma dica. Cadê a história disso aí? Né? Cadê a história, vamos dizer, do imaginário esquerdista, onde ele consagra o lumpen proletariado como o herói da história? E, pior ainda, qual é a relação que existe entre esta tradição, por assim dizer, da esquerda nacional e o ingresso das ideias de Herbert Marcuse nos anos 60 e 70? E como foi possível que esse autor, que foi esquecido, continuasse sendo tão influente, sem que ninguém se desse conta da coisa? Então, esta é uma história que está para ser escrita. Você vê nos meus artigos e nos livros, eu coloco sempre um monte de notinhas marginais sugerindo estudos que têm que ser feitos para que nós tenhamos a base factual necessária para compreender o que tá acontecendo. Mas os estudos faltantes aí, no meu entender, são mais de 1000. E você vê, as universidades brasileiras, elas não vão empreender isso aí nunca. Elas não querem conhecer a realidade. Elas estão envoltas, estão, para assim dizer, obsediadas e hipnotizadas, né, por uma paixão, vamos dizer, da utopia sexual libertária, tá certo? Que já se apossou completamente deles, eles estão loucos mesmo, entendeu? E você vê que então são centenas de instituições dedicadas então a dar cursos de sexo oral, essa coisa toda, então, mas eles já ficaram loucos. Nesse outro dia eu vi aí um estudo de que, vamos dizer, o sujeito observar constantemente pornografia pela internet baixa o nível do seu QI, a sua capacidade de atenção, capacidade de abstração, etc. É claro que acontece isso, tá certo? Quando você vê a população universitária quase inteira obcecada por essa coisa, você fala, esse pessoal não está capacitado para entender coisíssima nenhuma, né? Eles só podem, vamos dizer, expressar a sua paixão, o seu ódio, etc, etc, e ao mesmo tempo podem encobri-lo com um discurso ideológico que engana eles mesmos. Então a coisa se torna muito difícil de descrever, porque você já está descrevendo uma psicopatologia, onde você tem, onde é uma conduta real que não tem absolutamente nada a ver com o discurso que a encobre. Mas, quer dizer, quando o maluco diz para você que ele é Napoleão Bonaparte, certamente as ações dele não correspondem às de Napoleão Bonaparte, mas a fantasia exerce uma função específica dentro do quadro geral da patologia. Então, quanto mais nós a situação social se aproxima do nível psicopatológico, mais difícil ela é de descrever. E mais a falta, a carência desses estudos factuais, né, ao longo de 60 ou 70 anos, se torna um fator a mais na confusão reinante. Você vê, quando você faz uma psicanálise, o que é que o psicanalista faz? Ele tenta fazer você lembrar a sua história, né? Naquele negócio, na base do Dr. Miller, a neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então é preciso primeiro desencavar essa mentira antiga, ver como é que você esqueceu, fazer que você se lembre dela e que você perceba que é mentira, e você desmantele então esse sistema de racionalizações que está encobrindo uma conduta doente. Então, se não houver esse conjunto de estudos a memória nacional ela vai ser sempre uma memória doente, que é feita, vamos dizer, para encobrir as motivações reais e para adorná-las com falsas motivações ou motivações pretextuais. E essa coisa vai se agravar. Agora, é uma coisa lamentável que existem tantas universidades que são subsidiadas com dinheiro público e que os seus departamentos de História e de Ciências Humanas só sirvam para uma coisa, para ficar fazendo choradeira dos guerrilheiros dos anos 60. Né? E não se faça nenhum estudo sério para saber realmente a questão da história das mentalidades, como é que se cria, vamos dizer, a história da mentalidade atualmente dominante. Ninguém sabe. Então, esclarecer essas coisas, quer dizer, esclarecer o processo real, é muito mais importante do que você desenvolver teorias gerais. Claro que você precisa de uma teoria geral, mas num sentido metodológico. Quer dizer, você tem que criar os conceitos descritivos e depois ajustá-los às situações concretas que você está tentando descrever. Mas você não pode ter uma teoria geral explicativa a priori, como você tem, vamos dizer, o próprio marxismo é uma teoria a priori. Nós sabemos hoje que a base factual usada por Marx era mínima e que, ademais, ele falsificou uma parte dos dados. De conta, então, nem se fala, com o negócio da lei dos três estados, quer dizer, já tem uma explicação dos fatos. Né? E a mesma coisa se aplica a Hobbes, a mesma coisa se aplica a John Locke e a todos os iluministas, etc. Então, quer dizer que a teoria política dos últimos séculos, ela só vale como documento da história das mentalidades. Ela não tem valor científico, ela tem um valor documental. Quer dizer, em certa época as pessoas foram loucas o suficiente para imaginar isto ou aquilo. Tá certo? Mas eu creio mesmo que uma verdadeira ciência política, ela só começa a aparecer no século XX e, sobretudo, acho que esse é o maior dos méritos do Erich Fugger. Quer dizer, ele sabe articular uma coisa com outra, a ideia, com a motivação real, né, com a percepção real das situações. Embora ele tenha o problema de que ele mesmo diz que ele só usa documentos escritos, né, onde a percepção que as pessoas têm da realidade já se exteriorizou verbalmente e fica mais fácil interpretá-lo. Mas eu acho que isso... Não é possível você se manter só com isso aí. Por exemplo, se você procurar a história da mentalidade da esquerda nacional só com documentos escritos, você vai ter uma ideia muito errada. Você vai ter que apelar para a música popular, para o cinema, para o teatro, né? Até para a crônica social, essa coisa toda. Porque daí você vai ter que usar, em suma, eu penso assim, usar o método Erich Fugger com as técnicas do Gilberto Freire. Gilberto Freire usava tudo quanto é tipo de documento, né? Cartinha de namorado, fotografia, né? E é claro que eu nunca tentei fazer isso de uma maneira abrangente, nem tenho nem o tempo e nem a condição para isso. O máximo que eu posso fazer é o que eu tenho feito, quer dizer, documentar certos pontos na esperança de que os leitores, sobretudo os que são meus alunos, consigam articular uma coisa com a outra e ver que existe uma perspectiva geral por trás de tudo. É isso que eu tenho tentado fazer e eu fico muito feliz de que o Pagner tenha entendido. Né? Geralmente, no Brasil, o que quer que você faça, as pessoas atribuem para você uma motivação que você não tem. Né? Isso é uma motivação que representa uma função dentro da vida delas e da mente delas, mas que não tem absolutamente nada a ver com você. Né? Então, bom, hoje eu sinto muito, nós não vamos fazer intervalo e não vamos ter a segunda parte, porque é aniversário da minha esposa Roxane e nós vamos ter que fazer uma festinha para ela. Vocês me desculpem, né? E fica assim, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.